Eita! Vai, Zezé! Aí eu bebo mesmo! Eu quero flores em vida! E eu quero ser essa bosta! Duvido você cantar essa, dona! Aí eu bebo no cambota, vou beber essa bosta! Vamos lá, Zezé! Quero seu amor agora, não a saudade depois, seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas e despedida, não estarei de perto pra enxugar. Galera de casa, levanta as mãos e vem. Eu quero viver a vida, quero flores. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida, não estarei por perto a enxugar. Vai, vai, vai, vai. Eu quero viver a vida, quero flores. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Amor.